Ok, vamos fazer uma revisão do que a gente viu domingo passado. Nós estamos fazendo um estudo sobre assumir responsabilidade pela sua vida. Então, o tema da mensagem é assumindo responsabilidade pela minha vida. Repita comigo: assumindo responsabilidade pela minha vida. Mas depois que a gente fala o tema, você fala assim: fala sério. Ok? Vamos lá. Assumindo responsabilidade pela minha vida. Não, mas esse fala sério tem que ser com atitude, né? Tem que ser, ó, me debochado assim, fala sério. Vamos lá. Assumindo responsabilidade pela minha vida. Agora sim. Ok, domingo passado nós vimos algumas coisas importantes. Primeira coisa é o seguinte: todos achamos que somos responsáveis. A gente se vê como responsável. Por quê? Irresponsabilidade é algo difícil de se ver no espelho. A gente vê na vida dos outros, mas na nossa, não. Segunda coisa que a gente viu é que Deus, quando criou o homem, antes de Deus dar leis, antes de vir nos 10 mandamentos, Deus deu responsabilidade. Você olha lá no início, só tinha uma lei. É assim: não coma desse fruto. Agora, responsabilidade foi dada. Vão e façam bebês. Façam bebês, povoem a terra, dominem sobre os peixes, os animais, as aves do céu. Ou seja, Deus entregou tremendas responsabilidades. Não havia lei. Tá? Por quê? Quando pessoas cumprem suas responsabilidades, não precisa ter lei. A lei só é necessária porque tem alguém que não está cumprindo. Concorda comigo? Outra coisa que a gente viu é o seguinte: somos mais felizes quando somos responsáveis. Quando você faz bem aquilo que você é suposto fazer, você se sente realizado. Você foi design, você foi criado para se sentir dessa maneira. É por isso que o homem, especialmente o homem, quando está desempregado, ele fica deprimido, porque ele é o provedor da casa. E ele fica chateado porque ele não consegue cumprir com as responsabilidades dele. Isso é natural, esse é um peso que vem de Deus. A outra coisa que a gente viu é que responsabilidade não é algo neutro. Ou melhor, irresponsabilidade não é algo neutro. Não é algo que fica lá simplesmente e não incomoda ninguém. Esse negócio assim, olha, it's nobody business. É meu problema. Não, isso não existe. Aquilo que você diz que é o seu problema vai ser meu problema amanhã. A minha irresponsabilidade vai se tornar sua responsabilidade amanhã. Alguém vai ter que carregar os cacos. Alguém vai ter que assumir responsabilidade. Sempre assim. Responsabilidade é algo que afeta a comunidade, afeta o relacionamento de duas pessoas. Afeta a família, afeta a igreja, afeta o país, afeta o mundo. Bom, hoje eu gostaria de começar revendo um princípio que nós já falamos sobre ele aqui, mas você aprendeu ele no tempo de ginásio. É o princípio de Arquimedes. Tá? Será que sou algum sinal? Hã? Não, é quase isso. É o princípio da flutuabilidade. Ok? A flutuabilidade. Diz o seguinte: todo corpo imerso em fluido sofre uma ação de uma força, que é chamada também de empuxo, verticalmente para cima, cuja intensidade é igual ao peso do fluido deslocado pelo corpo. Ok, pode ficar tranquilo, nós não vamos ter um teste sobre isso, tá? Não tem problema. Dito em outras palavras, objetos boiam. O que ele descobriu foi isso: objetos boiam porque o peso da quantidade de água deslocada é equivalente ao peso do objeto. Então, quando um navio é colocado no mar, se você pegar toda aquela água que o peso do navio deslocou, o peso daquela água é equivalente ao peso do navio, por isso que ele flutua. Deu para entender agora? Não tem problema. Arquimedes não inventou isso. Ele não inventou. Milhares e milhares de anos antes de Arquimedes aparecer com essa definição, já fazia um navio que boiava, sabe? Essa definição é simplesmente um princípio e pessoas têm usado este princípio para criar embarcações enormes, navios gigantes. simplesmente porque usam este princípio como algo positivo, como uma ferramenta. Esse princípio explica por que que uma pedrinha afunda e um navio que é muito mais pesado que uma pedrinha flutua. Esse princípio explica por que que uma pessoa que não sabe nadar afunda e uma pessoa que sabe nadar não afunda. Simplesmente este princípio. Se usado corretamente, ele funciona o tempo todo. Ninguém faz um navio e coloca na água falando assim, gente, agora vamos orar para ver se vai funcionar, para ver se ele vai flutuar. Não, é só você seguir os princípios, seguir o que determina este princípio, o navio vai flutuar sempre. Agora, se for ignorado, vai ter consequências e sempre serão as mesmas consequências. Bom, isso mostra o seguinte, quando Deus criou o universo, ele estabeleceu princípios. Deus não está lá no céu dizendo assim, flutua, flutua, afunda, afunda, afunda, afunda, flutua, flutua. Não. Até pessoas que não creem em Deus podem usar esse princípio e se beneficiar dele. Eles podem ser usados o tempo todo. Da mesma maneira que existe esse princípio, e esse princípio é simplesmente o contexto do que eu vou falar hoje, ou seja, estabelece a base do que eu vou falar, existe um princípio que é ignorado pela maior parte das pessoas, mas que Deus estabeleceu como este princípio. Por que que esse princípio é ignorado? É como se ele ficasse no cantinho da nossa visão, assim. A gente sabe que está lá, mas a gente ignora. Porque as consequências não são imediatas. Lembra do Pinóquio? Pinóquio falava uma mentira, o que que acontecia com o nariz dele? Ok. Se fosse assim, toda vez que alguém te fizesse uma pergunta, você ia falar assim, peraí. Deixa eu pensar na resposta. Tem que tomar muito cuidado com o que eu vou falar. Mas não é assim, ok? Então, porque as consequências das coisas que a gente faz não são visíveis imediatamente, no princípio de Arquimedes, se você botar um navio na água que não obedece esse princípio, ele vai afundar, na hora. Mas esse princípio que eu vou mostrar hoje para vocês, as consequências desse princípio não acontecem na hora e por isso nós esquecemos. Qual é esse princípio? Está aí, ó. As pessoas colhem o que plantam. Pã. Não, as pessoas, é o princípio. As pessoas colhem o que plantam. Você vai falar assim, aham. Novidade, já ouvi falar sobre isso. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Bom, é muito importante você entender esse princípio bíblico porque você vai entender que Deus não está contra você. Você vai entender que Deus não está punindo você, que Deus não está com raiva de você. Porque quem não entende esse princípio fala assim, Deus não me ama. Deus está com raiva de mim. Eu estou fazendo alguma coisa errada, porque eu não mereço o que está acontecendo na minha vida. É muito importante você entender, porque Deus não está no céu, da mesma maneira como ele não está dizendo afunda, flutua, flutua, Deus não está dizendo assim, abençoa, abençoa, ou bênção, bênção, bênção, maldição. Maldição, maldição, maldição, bênção. Deus não está assim. Deus estabeleceu princípios, e esses princípios, se observados, eles produzem resultados. Se ignorados, trazem consequências. Esse princípio que eu gostaria de apresentar hoje está em Gálatas, capítulo 6, versículos 2 a 9. Eu vou ler a passagem inteira porque é muito importante você entender. Primeiro, entenda o seguinte. Gálatas foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para os crentes da Galácia. A Galácia era uma província do Império Romano, ficava na Ásia Menor. Foi escrita mais ou menos 35 anos depois que Jesus subiu ao céu. Okay? Havia igreja naquela região e Paulo escreveu. E nesse pedaço da carta, ele está contrastando duas coisas. A nossa responsabilidade individual de ajudar pessoas, nós temos essa responsabilidade. Ele contrasta isso com a nossa tendência de nos comparar com os outros e acabarmos sendo irresponsáveis. Quando a gente se compara com os outros, a gente acaba sendo irresponsável. E Paulo está dizendo, servir pessoas, ajudar pessoas, não deveria ser uma desculpa para você ser irresponsável. Vamos então ler. Vamos começar no versículo 2. Olha só o que, ele diz. Levem os fardos pesados uns dos outros. Vamos ler juntos? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Ou seja, nós temos a responsabilidade de ajudar uns aos outros. É o que a Bíblia está dizendo. Eu vejo alguém sofrendo, eu preciso me aproximar daquela pessoa e saber por que ela está sofrendo, ajudar ela a carregar a carga. Essa é uma das coisas que acontece ou que deveria acontecer na igreja. Versículo 3. Vamos ler juntos? Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Ok, vamos dar uma paradinha aqui, porque aqui começa o perigo. Se alguém se considera alguma coisa, Paulo está falando assim, quando você começa a se comparar, nós achamos que somos alguma coisa. Vou te dar um exemplo. Quando nós nos comparamos com alguém, a gente pode achar alguém que está fazendo pior do que a gente. A gente vai dizer assim, ah, eu sou melhor. Sabe de uma coisa? Eu estou me dedicando muito. Sabe, não tem ninguém dando 100% de si, não tem ninguém fazendo melhor do que eu. Isso me dá a falsa ideia de que eu posso, como diz no inglês, né? Cut corners. Eu posso simplesmente não fazer o melhor. Eu posso simplesmente agir irresponsavelmente. A segunda coisa, quando nós nos comparamos com os outros, nós vemos alguém que é melhor que a gente e a gente começa a ficar desanimado e fala assim, ah, mas também, né? Eles têm isso a favor deles, eu não tenho. E isso leva a gente a encontrar uma desculpa para ser irresponsável. Entendeu? Das duas maneiras, a comparação não é boa. Comparação sempre leva ao erro. Porque você vai encontrar pessoas que você é melhor em alguns aspectos que elas e vai encontrar pessoas que são melhores que você. Em ambos os casos, você vai agir irresponsavelmente se você se comparar. Versículo 4. Cada um examine os próprios atos, então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, quando você estiver pensando nas suas responsabilidades, use você mesmo como padrão para se comparar. Porque quando você se compara com os outros, você encontra desculpas, mas quando você se compara com você mesmo, você faz progresso na vida, você vê o tanto que você está melhorando. Versículo 5, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Esse versículo sempre me trouxe uma crise, porque parece que a Bíblia está se contradizendo, né? Porque antes Paulo disse assim, levem os fardos pesados uns dos outros. Fardo e carga é a mesma coisa, concorda comigo? É ou não é, gente? Ok? Então, fardo e carga é a mesma coisa. Paulo diz, levem as cargas uns dos outros. Agora ele está dizendo, cada um vai levar o seu. Parece uma contradição. Mas o contexto prova que agora Paulo está falando da responsabilidade individual. Cada um tem responsabilidade que deveria cuidar. Cada um deve fazer a sua, levar a sério a sua responsabilidade. Versículo 6 a gente vai pular, vamos para o versículo 7. A primeira parte do versículo 7. Vamos ler juntos? Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Eu vou acampar aqui por um tempinho, porque é muito importante você entender o que, significa zombar de Deus. Agora, Paulo começa dizendo assim, não se deixe enganar. Sabe por quê? Gente, cá entre nós somos mestres em nos enganar a nós mesmos. A gente fala cada mentira para a gente crê. Nas mentiras que a gente fala para a gente mesmo. Eu não vou nem dar exemplo que você tem. Nesse momento, um monte de coisa está vindo na sua mente. Você sabe o que eu estou falando. Agora, Paulo está dizendo, não, de Deus não se zomba. Em outras palavras, você não pode passar Deus para trás. Você não pode trapacear Deus. Você não pode enganar Deus. Você não pode iludir Deus. Deus não é como os seus pais. Ah, como é que isso funciona? O cara liga para a mãe dele e fala assim, ei, mãe, eu falei para o policial que ia ter cerveja na festa, mas mesmo assim ele me prendeu. Aí a mãe fala assim: ah, meu filho, não se preocupe, eu vou lá e vou tirar você. Ok? Foi assim que ele desculpou para a mãe dele a razão pela qual ele foi preso. Ou então, a menina liga para o pai e fala assim: papai, tem alguma coisa errada. Tem mais cheque na minha carteira do que dinheiro no banco. O banco deve ter cometido um erro. Eu sei que o banco está errado, mas enquanto isso, será que o senhor pode me mandar um dinheiro? Aí o pai fala: ah, minha filha, pode deixar, papai vai cuidar de você. Vou mandar um dinheirinho para você. Ou então, o cara chega para a mãe dele e fala assim: mamãe, sabe uma coisa? O professor não avisou que isso ia cair no teste. Aí a mãe fala assim: olha, meu filho, não se preocupe não. Eu vou marcar uma audiência, um encontro, né, com o professor, e vou confrontar ele sobre isso. Então, a gente consegue enganar os nossos pais. Deus é diferente. Você não consegue enganar Deus. Você pode enganar todo mundo. Nós temos a tendência de achar que podemos dar um jeitinho com Deus e nós podemos fazer Deus ser enganado. Gente, isso aqui é tão importante vocês entenderem, porque isso vai mudar muitas coisas na sua maneira de pensar. Bom, eu não sei exatamente qual foi o sistema religioso em que você cresceu, mas no sistema religioso em que eu cresci, era mais ou menos assim. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu confesso os meus pecados e Deus me perdoa. E tem um outro versículo na Bíblia que diz assim: dos seus pecados não me lembrarei mais, assim diz o Senhor. Então Deus não apenas perdoa, Deus esquece. Então eu vou e peco a semana inteira, faço o que eu quiser. Pinto 7. Quando chega no domingo, eu vou na igreja e oro e falo: Deus, me perdoa, Senhor, as coisas erradas que eu fiz essa semana. Aí, então, Deus vai me perdoa. Se eu pudesse escolher uma hora de morrer, eu tinha que morrer no domingo à noite. Porque Deus acabou de me perdoar. Agora, se você cresceu como um católico, funciona mais ou menos assim. Você pega, leva o seu balde cheio de pecado, entra naquele cubículozinho, você fala para o padre vai, perdoa você, e você sai daquele cubículo, olha para o seu balde e fala assim: ihá, meu balde está vazio, vou pecar de novo. Aí você vai, peca de novo, até a hora de voltar e confessar. É assim que a gente, às vezes, faz, achando que vai enganar Deus. Agora, presta bem atenção, Deus não é burro. Essa frase é muito forte. Eu botei estúpido, mas Tiago falou assim: muda para burro, porque burro a gente entende melhor. Deus não é burro. E mais, Deus não sofre de amnésia. Eu sei que é difícil ouvir isso, mas preste bem atenção, porque no final da mensagem você vai sair daqui com grandes esperanças. Tá? Será que Deus perdoa? Sim. Quando a Bíblia diz que Deus esquece, a Bíblia está ensinando que Deus perdoa completamente. Não fica marcas do seu pecado. Deus perdoou completamente, mas agora presta bem atenção no que eu vou dizer. As consequências permanecem. Ok. Joãozinho gostava de brincar com um copo. A mãe falou assim: Joãozinho, esse copo que a mamãe comprou é de cristal, é muito caro, você não pode brincar com esse copo. Porque se você me quebrar um copo desse, você vai ficar de castigo. O Joãozinho obedeceu a mãe? Não, ele continuou brincando com os copos. Adivinha o que aconteceu? O copo quebrou e ele cortou a mão. Ele chorou, disse: mamãe, me perdoa, mamãe. A mãe ficou com o coração tão cortado e falou: tá bom, meu filho, mamãe te perdoa, mamãe não vai botar você de castigo. Mas a mão foi cortada. Será que a mãe não ama Joãozinho? Ama. A mãe perdoou? Perdoou. Teve consequência? Claro que teve. A mão, o sangue, a dor, está saindo. A mãe pode fazer alguma coisa? Não. Pode ajudar, fazer um curativo, mas a consequência, gente, existe. Nós tratamos a Deus como se Deus não fosse muito esperto. Como se a gente fosse mais esperto que Ele. Como se houvesse um jeitinho de evitar consequências na vida. Bom, aí Paulo fala do princípio que a gente mencionou. Versículo 7, primeira parte. ou melhor, a segunda parte diz assim: pois o que o homem semear, isso também colherá. Está na Bíblia. O que o homem semear, isso também colherá. As pessoas colhem o que plantam. Gente, esse princípio não é bom, não é ruim, é apenas um princípio. No fundo do nosso coração, nós sabemos que está tudo interconectado. Nós sabemos que existem consequências e o resultado das nossas decisões estão aparentes. Ou seja, onde você está agora na sua vida é o resultado de decisões que você tomou 5 anos atrás, talvez 10 anos atrás, não sei. E onde você estará daqui a 5 anos é resultado de decisões que você está tomando agora. Nós não podemos evitar isso. Há um relacionamento entre as minhas responsabilidades ou irresponsabilidades e o que eu devo esperar nos dias, nas semanas, nos meses e nos anos futuros. Deixa eu falar para você o que é que Paulo não diz. Paulo não diz assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá, a menos que peça perdão. Ele disse isso? Não. Ele não disse isso. Mais uma vez, gente, perdão não apaga as consequências. Repita comigo. Perdão não apaga as consequências. Mais uma vez, será que Deus não me ama? Deus fala assim: eu amo você. Eu te amo tanto que eu te dei uma ferramenta para predizer o futuro. Eu te dei uma ferramenta para te ajudar. Deus revela através de princípios como o mundo funciona. E, gente, não há exceções. Você não consegue furar esse princípio através de oração. Você não consegue escapar dele através de oração. Você não consegue através de adoração. Você não consegue através de contribuição. Você não consegue através de jejum. Você não consegue através de pagamento, de oferta, de sacrifício, de serviço. Não há absolutamente nada que você possa fazer para dobrar a Deus e fazer com que não exista consequências na vida, porque Deus estabeleceu princípios. Então não existem exceções. Mas há uma parte que nós não gostamos. Essas são duas palavras que eu quero ensinar para vocês hoje, tá? A parte que nós não gostamos é a seguinte: depois e demais. Repita comigo: depois e demais. Você colhe depois e colhe demais. Vamos dar uma paradinha aqui. Eu esqueci de trazer milho. Alguém que gosta de milho? Eu me amarro num milho. Olha, milho está na promoção no Vons, eu vou lá e compro 5, 10 de cada vez. Pensa, por exemplo, numa espiga de milho, ok? Vamos supor que você plantasse uma espiga de milho. Você vai receber uma espiga de volta? Não? Ué, deveria receber. Você plantou, recebe, planta uma, recebe uma. É assim que funciona? Não. Se você plantar uma espiga de milho, quantas espigas você vai receber? Muitas. Está prestando atenção no que eu estou tentando explicar? Muitas. Ou seja, é na hora, você plantou e plum, na hora que você plantou você recebe. Não, é depois. E é demais porque, comparado com o que você fez, é demais da conta, gente. É assim que o goiano fala, né? É demais da conta. Você recebe demais. Você colhe depois e demais. E por quê? E por que depois nós desistimos de fazer a coisa certa, porque nós não vemos resultado, está demorando, e a gente desiste. Por que depois? E nós vemos as pessoas se dando bem, nós vemos as pessoas que não estão sofrendo consequências por causa das decisões que elas tomaram, a gente então diz assim: ah, eu não vou fazer isso. Não vale a pena. O cara é safado, ele rouba todo mundo, e os filhos dele ainda conseguem bolsa de estudo. Agora, eu que tento fazer tudo direitinho, tenho que pagar a escola, ainda fico com as crianças doentes em casa. E os filhos dele nunca ficam doentes. Bom, tem a parte que a gente não gosta. Qual é a parte que a gente não gosta? É depois e demais. Repita comigo: depois e demais. Ok. Agora é a parte mais dura. Este princípio é injusto. Por quê? Porque ele não é proporcional. as consequências serão sempre maiores do que você espera. Você vai dizer assim, eu não esperava tanto. Ambos os lados, tá? Consequências ruins, consequências boas. Este princípio não é um princípio inteligente, ou seja, ele não compreende o que é justo, o que é honesto, o que é um por um. Não, ele não conhece você pelo nome. Ele é um princípio que funciona, mas ele não é inteligente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um ladrão entre na sua casa. E ele ameace você, põe a sua vida em perigo, e aí ele foge e é preso. Você é chamado para ir na corte, e chega lá o juiz fala assim, olha, você foi apanhado roubando a casa do fulano de tal, porque o seu crime durou 30 minutos, você vai ficar 30 minutos na cadeia. Você vai falar assim, oh, meritíssimo, por favor, 30 minutos, não dá. O juiz falou, ok, então vou dobrar a pena, uma hora. Não, meritíssimo, ainda não. Ok, tudo bem, 2 horas. Não, não é isso. Ok, tá bom, um dia, vai ficar um dia na prisão, foi 30 minutos de crime, um dia na prisão. Você vai falar assim, não estou falando de minutos nem dias, que tal anos? Que tal 30 anos na cadeia? Porque eu quero que esse sujeito nunca mais entre na minha casa, que ele não volte nunca mais, que ele nunca mais faça isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Para a mamãe dele que está sentada lá assistindo o julgamento, a pena é o quê? É justa? É injusta. Ele não merece. Por quê? Ele é um bom rapaz. Quando a gente olha para as consequências das nossas decisões na nossa vida, a gente tem a tendência de falar assim, eu não mereço isso. Eu não mereço. O problema é que o princípio é depois e demais. Qual é o ponto que eu quero enfatizar? Não espere algo justo, não espere algo proporcional, não ponha a culpa em Deus. Você vai falar assim, Deus, o senhor não me ama. Deus vai falar assim, peraí, me deixa fora disso. Eu não tenho nada a ver, nada. Eu coloquei princípios para governar o universo, isso tem a ver só com princípio, não tem nada a ver. Agora, o que, que você pode fazer? Se você está onde não gostaria de estar, financeiramente, relacionalmente, fisicamente, emocionalmente, provavelmente você está colhendo o que você plantou. Em alguns casos isso é óbvio. Por exemplo, financeiramente, você usou o cartão, todo mundo viu que você comprou mundos e fundos, todo mundo viu. Agora você está colhendo o resultado de estar endividado até a raiz dos cabelos. Mas em alguns casos, isso não é óbvio. Porque não foi algo assim aparente que aconteceu. Mesmo assim você fala, não é justo. Eu estou sofrendo mais do que eu mereço. Você pode fazer duas coisas. Primeiro passo, reconheça a sua fatia na torta de culpa. Você lembra que domingo passado eu falei, vamos supor que essa torta aqui represente 100% dos seus problemas. Ok? Quando a gente vai numa sessão de aconselhamento, isso acontece muito com casais. O casal tem a tendência, de quem está lá, se for a esposa gosta de falar dos problemas de quem? Do marido. Ah, porque o meu marido não presta. Porque o meu marido faz isso. Porque, sabe? E se o conselheiro fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, isso aqui é o seu problema total. Qual é a sua fatiazinha? Ah, é só isso aqui. Talvez se você é casado, né, ou casado, geralmente é menos, né? Isso aqui está muito grande, né? Então, a gente não quer... É mais engraçado, né, mais divertido falar desse lado aqui da torta. Desse lado aqui ninguém gosta. Ok? Então, você precisa reconhecer qual foi a sua fatia. Por exemplo, financeiramente, você pode dizer assim, o banco não foi honesto, o moço que falou para a gente do empréstimo não foi honesto, mas olha, ninguém me forçou a assinar, eu assinei porque eu quis. Eu comprei aquele carro, financei o carro porque eu quis. Talvez no seu casamento as coisas não estão boas, aí você diga assim, eu sei que a coisa não está boa no meu casamento, mas quando meus filhos nasceram, eu dei prioridade para eles. E agora eu estou colhendo resultado. Talvez o relacionamento com os filhos não estejam bem e você vai dizer assim, eu como pai, eu não priorizei a minha família, eu fiquei me dedicando ao trabalho. Você precisa reconhecer a sua fatia na torta de problema. Pare de desculpar-se, pare de culpar os outros e assuma a sua irresponsabilidade. Eu não mereço perder um ano de escola só por causa de uma bendita classe. Mas a verdade é que eu não estudei, não levei a sério. Eu não mereço ficar sem a minha driver's license. Mas a verdade é que eu quebrei a lei. Eu avancei o sinal vermelho, eu causei um acidente. Então esse é o primeiro passo, é você reconhecer qual é a sua fatia. O segundo passo, veja como Paulo termina, antes da gente falar do segundo passo. Versículo 9. Vamos ler juntos? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no... Quando? Peraí. Quando? Tempo próprio. Gente, você não odeia isso? Qual é o tempo próprio para mim e para você? Agora. Não seria legal se pudéssemos trocar o tempo próprio por agora e não nos cansemos de fazer o bem, pois agora colheremos se não desanimarmos. Não seria melhor? Mas não é assim. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Então, aqui está o segundo passo. Faça o que é certo. Faça o bem. O que você deveria estar fazendo desde o início. Porque quando você começa a fazer o que é certo, a recompensa, a colheita, é sempre maior do que merecemos. Lembra que a consequência é sempre maior do que a gente acha que merece? Da mesma maneira, esse princípio funciona assim. O resultado positivo é sempre maior. A colheita do milho que eu falei para você, uma espiga vai dar talvez centenas, milhares de espigas. Vai ser sempre maior. Isso funciona até com pessoas que não conhecem a Deus. Isso é muito aparente, por exemplo, em casais que estão endividados, que resolvem seguir princípios da palavra de Deus. Não pare de apontar o dedo para os outros, pare de botar a culpa nos outros. Bom, se você está nos seus 20, tem alguém aqui que ainda está nos 20, né? Eu vou dizer para você o que as pessoas que estão nos 40, ou perto dos 40, estão pensando. Estão pensando assim, como eu gostaria de ter ouvido isso quando eu estava nos meus 20. Mas eu vou dizer para você, quando os que estão nos 40 ou mais, né, no meu caso nos 50, estavam nos 20, a gente ouviu isso. Só que a gente pensou o seguinte, eu tenho tempo, depois, eu sou mais esperto do que isso aí, não, comigo vai ser diferente, eu sou cuidadoso, eu passo a conversa em Deus, eu consigo enganar meu pai, minha mãe, eu consigo enganar até meu patrão não sabe nem o que eu faço. Eu consigo enganar todo mundo. O problema é que quando você está nos seus 20, você desenvolve os hábitos que vão acompanhar você nos 40. Este princípio ou vai te abençoar, ou vai te alcançar. Agora, por que Deus não interfere? Ele permite que nós soframos as consequências. Se Deus interferisse, as gerações futuras não aprenderiam nada. Isso me leva a crer que eu tenho uma escolha. Essa aqui é a escolha. Ou aprendemos com a geração passada, ou servimos de exemplo para a próxima. Repita comigo. Ou aprendemos com a geração passada ou servimos de exemplo para a próxima. Deus não vai mover este princípio. Deus não vai interferir e quebrar este princípio. Por quê? Será que Deus não te ama? Será que Deus não me ama assim? Ele me ama. Deus tem compaixão. Será que Deus não vê a minha dor? Será que Deus não vê que eu estou chorando? Deus diz, eu estou chorando junto com você. Mas eu não vou mover esse princípio, porque se eu mover esse princípio, as pessoas vão zombar de mim. E se as pessoas zombarem de mim, navio vai começar a afundar, avião vai começar a cair, ponte vai começar a desabar, matemática não vai mais funcionar. Por quê? Porque essas coisas foram criadas para dar a você uma vida melhor, para te apontar o caminho do que fazer. Há uma boa notícia, eu quero terminar com essa boa notícia. Da mesma maneira que você sofre as consequências desproporcionalmente, também recebe uma recompensa desproporcional. Deus permite que a recompensa comece a anular as consequências. Está entendendo agora? Deus não remove as consequências, mas Ele permite que a recompensa seja tão abundante, tão forte, que comece a vencer, a anular as consequências. Eu quero que você pense nisso. A colheita sempre será maior do que o que você plantou. Você não está vendo resultado agora? Dê mais um dia. Dê mais uma semana. Dê mais um mês. Dê mais um ano, ou talvez mais alguns anos mais. Eu posso garantir para você, pela palavra de Deus, que o resultado vai ser muito maior do que você está esperando. Eu estou assumindo responsabilidade pela minha vida? Fala sério. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e por este princípio que mostra como que o universo é governado. Senhor, obrigado porque este princípio nos ajuda a saber o que esperar do futuro. Obrigado, Senhor, porque da mesma maneira que as consequências são sempre maiores, elas vêm depois e são sempre maiores do que o que a gente espera. Também a recompensa é sempre maior do que aquilo que a gente espera ou que a gente acha que merece. Muito obrigado, Senhor, porque quando nós começamos a fazer as coisas certas, nós começamos a semear o que é bom, o que é certo, o resultado sempre vai ser maior até muitas vezes do que as consequências ruins das coisas erradas que fizemos. Muito obrigado, porque esse princípio nos mostra que o Senhor não está com raiva de nós, que o Senhor não nos abandonou, mas que o Senhor nos ama. E a prova que o Senhor nos ama é que o Senhor nos deu princípios como esse, que nos ajudam a viver uma vida melhor. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém.